La la la la la la la la la la la la la la. A minha teimosia é uma arma pra te conquistar. Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim, mulher. Mulher, mulher graciosa, alcança a honra. Você alcançou, mulher. Minha amada, minha querida, minha formosa, vem e me fala que eu sou seu lírio e você é minha rosa. Tua voz põe estrelas em meus olhos, música em meus ouvidos, põe alegria em meu corpo, junto com o amor de você, mulher.